A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é o dia de louvar ao Senhor, de cantar louvores, de bendizer o seu nome, de exaltá-lo. O salmo que nós vamos ler, o salmo de número 54, é um salmo que foi composto para ser entoado com instrumentos de corda. Um poema de Davi, quando os zifeus vieram revelar a Saul. Davi, de fato, está se escondendo entre nós. Então, hoje é o dia de louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Aliás, todos os dias o são. Como esse blog foi aberto pela graça de Deus, de misericórdia, e a participação de vocês tem sido tão maravilhosa, eu me sinto na liberdade de fazer duas recomendações. Primeiro, que não nos desentendamos por questões, de opinião diferente, por abordagens diferentes, de posturas diferentes, e nem usemos esse blog para manifestação, de qualquer outra natureza, senão a oração e a palavra do Senhor. Também não vamos, agora está se aproximando a eleição, utilizar o blog para falar de político A ou político B. Aproveito esse ensejo para manifestar minha orientação, que não se deixe levar por essas correntes políticas, porque nenhuma delas é maior do que o Senhor. É claro que quando você está ouvindo isso, você está pensando: ah, mas o meu é melhor. E o outro é pior. Tudo bem. Aí expresse aquilo que você acredita na hora do voto, na hora de depositar a sua opinião, nas eleições. Mas não utilizemos o nosso blog para nos desentender e nem para fazer afirmativas de qualquer outra natureza que não seja bíblica. A segunda recomendação vai no sentido de que vocês verifiquem bem as fontes de onde estão retirando as mensagens. Essa não foi a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Em outras vezes eu já falei com irmãos e eles agradeceram a orientação. E nesse sentido, eu quero acompanhar o irmão que adverte para que você verifique as mensagens, quais são as fontes, quem está falando e qual origem tem essa mensagem, qual é a sua fé, porque senão a gente acaba apostando num lugar santíssimo, porque esse é um púlpito. Na verdade, nós hoje temos um púlpito eletrônico, né? Nós temos um púlpito que é a internet, que são os meios de comunicação social. E nesse púlpito não pode haver nada, rigorosamente nada, estranho à palavra do Senhor. Mas não vai aqui nenhuma palavra de desalento para ninguém. Simplesmente uma orientação para que vocês visualizem bem, procurem bem qual é a fonte da mensagem, ou do pensamento que estão enviando, tá bem? Então falo isso com muito carinho, com muito amor, na certeza de que os irmãos, primeiro, não se desentenderão por razão alguma. Mantenhamos a unidade na fé. Segundo, verifiquemos todas as fontes, que nós utilizamos para postar no blog, para que não venhamos a profanar o púlpito do Senhor, tá bom? E eu sei que essa nunca foi a intenção de ninguém do grupo, e por isso o Senhor conhece o coração e tenho certeza que ele não está considerando isso como uma profanação. Mas a partir de agora, depois da orientação, aí sim, se você for desatento ou desatenta a essa questão, aí sim o Senhor vai se desagradar. E recomendo finalmente que vocês usem a palavra do Senhor. Há ditos sapienciais em Provérbios, em Salmos, em Eclesiastes, por toda a Bíblia. Aí você vai se sentir segura ou seguro, daquilo que está enviando. A palavra é a nossa regra de fé e de prática. Irmãos e irmãs, ontem eu fiquei de mencionar o último grupo de países. Nós citamos o Canadá e os Estados Unidos na América do Norte, e que o Senhor nos dê a graça de entrar no México também, e na América Latina Central, que é a América Latina, né? Do México aí para baixo. Então, toda a América do Sul e América Central. Que o Senhor nos dê a graça de entrar. Como? Não sei, mas que o vento sopre nessa direção também, se ele for, se isso for do seu agrado. Mencionei ontem alguns países da Europa, como a Alemanha, a Inglaterra, a Irlanda, País de Gales, a Escócia, no Reino Unido, e que o Senhor nos dê a entrada em toda a Europa, em nome de Jesus. Nós não temos mesmo tecnologia para termos um programa de rádio, TV, que alcance essas nações. Mas eu creio que se o Senhor desejar, e se outros crerem comigo e ligarem comigo, na fé, o que ligarmos na terra será ligado no céu. E eu tenho certeza que poderemos alcançar outros países da Europa e avançar também naqueles que já estamos. Falei da Ásia, de dois países que não são de predominância cristã, mas que são mais tolerantes, que são os Emirados Árabes, têm uma boa relação com o Ocidente, e a Arábia Saudita, que tem uma boa relação com o Ocidente também. Embora haja situações particulares, vamos dizer assim, eu não vou entrar em política agora, onde há suspeita do envolvimento de alguns grupos lá que são contrários totalmente à palavra e à própria liberdade, à democracia, mas de modo geral. A relação, por exemplo, com os Estados Unidos, e outras nações do Ocidente, são mais tolerantes, vamos chamar assim. E então nós já entramos nesses dois lugares e o mesmo pedido que nós consigamos entrar na Ásia, no extremo da Ásia, na China, no Japão. Em todos os lugares da Ásia, em nome do Senhor. Também preciso mencionar que ainda é nosso alvo chegar na Oceania e chegar na África, porque não temos ainda ninguém que tenha acessado da África e da Oceania, lugares que precisam tanto quanto os outros, ou mais do que os outros. Pela situação em que vivem, um na Oceania, mais de prosperidade e desprezo pela fé genuína, vamos dizer assim. Eles têm uma fé muito litúrgica. E na África há uma pobreza extrema e também o domínio de grupos que são radicais, contrários à vontade do Senhor, contrários à proclamação do Evangelho. Então, oremos para que nós consigamos entrar em todos esses lugares e, antes deles, concluo esse compartilhar com vocês, nós queremos avançar no anúncio da pregação para que uma pessoa tome uma decisão por Jesus aqui no Brasil, de norte a sul. De norte a sul, uma pessoa. Se uma pessoa tomar a decisão por Jesus, então já valeu a pena. E peço aos pastores e pastoras, treinem a sua liderança, porque, como diria Wesley, nós só precisamos de 100 homens ou mulheres que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada, não aspirem nada a não ser a vontade do Senhor. Então vamos, quem sabe, formar 100, 200, 300, 1.000 líderes que estão caminhando firmemente na direção da imagem da semelhança de Jesus. É claro que estamos todos no caminho e sujeitos a falhas. Mas o importante é que não abandonemos a estrada e que permaneçamos com essa meta de alcançar a imagem e a semelhança do Senhor. Aleluia. Esse era o compartilhar com vocês sobre as questões do blog e também do WhatsApp. Façamos então a leitura do Salmo de número 54. Ó Deus, salva-me por teu nome e faze-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração. Ó Deus meu, dá atenção às palavras da minha boca, porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro. É o Senhor quem me sustenta. Ele, ou sustém, dependendo da tradução, ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminarás. Com grande júbilo te oferecerei sacrifícios, cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. É um salmo com poucos versículos, mas de uma profundidade semelhante aos outros textos bíblicos. Nada na Bíblia está aí por acaso. É um convite ao louvor ao Senhor, e esse convite ao louvor está fundamentado no fato de que o Senhor nos dá a vitória. Façamos algumas colocações da nota da BKJA. Essa é uma típica oração do Saltério, no qual Davi pede a expressa intervenção de Deus contra os seus inimigos, que planejam assassiná-lo, como Salmo 3, 4 e 13. O título, no original hebraico, se refere ao evento ocorrido no livro de 1 Samuel 23, no verso 19. É bom que você consulte para se aprofundar naquilo que Davi estava passando. Davi suplica que o Senhor julgue a sua causa, como no Salmo 17, já está ministrado lá no blog. A confissão de plena confiança no Senhor é o ponto central desse poema de Davi, assim como no Salmo 42, verso 8. Eu vou repetir. A confissão plena, de plena, perdão, a confissão de plena confiança no Senhor é o ponto central desse poema. Então, se você quiser extrair a síntese, a sinopse desse texto, então vai aqui a dica. A confissão de plena confiança no Senhor é o ponto central desse poema de Davi e nos ensina isso, que nós devemos ter plena confiança no Senhor. A oração de fé é aquela em que o servo de Deus reconhece a soberania de Deus e tem absoluta certeza de que o Senhor fará o melhor, nem sempre o que desejamos de imediato, mas sempre o que nos conduzirá a um bem maior e à felicidade eterna. Portanto, em vez de dúvida, devemos alimentar a fé. Olha, já nos preparando para amanhã, irmãos, que teremos a continuidade da ministração sobre fé. Portanto, em vez de dúvida, devemos alimentar a fé por meio da expressão de louvor sincero e gratidão pela resposta do Pai. Nós vemos isso em Salmo, capítulo 3, verso 8, capítulo 5, verso 11, capítulo 7, verso 17. E concluo com algumas anotações do meu texto de Salmos. Meu breve comentário. Esse é um apelo para o socorro de Deus e plena confiança em Deus. Nos ensina que Deus é a nossa salvação, justiça e poder. Olha que maravilha, irmãos. Esse texto do Salmo 54 nos ensina que Deus é nossa salvação, que Deus é nossa justiça, Deus é o nosso poder. Todo o poder que nós temos procede dele. Ele é que tem poder para nos habilitar para toda boa obra. Toda expectativa de transformação da história de nossas vidas deve estar depositada no altar do Senhor. Então, não deposite a sua expectativa de transformação de algo na sua vida, seja material, seja espiritual, de que ordem for. Não deposite nenhuma expectativa em coisas passageiras. Toda expectativa de transformação e de êxito na sua história, na história das nossas vidas, deve estar depositada onde? No altar do Senhor. Aleluia! É o lugar onde nós devemos colocar a nossa confiança plena, louvarmos ao Senhor, dizendo, nós confiamos em ti. É pela sua vontade e força do seu poder que somos diariamente libertos de situações que nos oprimem. Tenha certeza disso, meu irmão. Toda situação que te oprime, é só o Senhor que pode te libertar dessa opressão e ele te liberta pela vontade dele, pela força dele e pelo poder dele. Por isso, o salmista Davi clama para que o Senhor escute a sua oração e dê ouvidos à palavra de sua boca. Ele tem certeza de que Deus não rejeita a oração e mantém sobre ele a sua graça e proteção. Assim deve ser conosco. Nós também devemos salmodiar dessa maneira, clamando para que o Senhor escute a nossa oração e dê ouvidos à palavra das nossas bocas, aquilo que está na nossa vida, no nosso coração. Só que devemos ter certeza, como Davi, de que Deus não rejeita a nossa oração e mantém sobre nós a sua graça e a sua proteção. Davi, por exemplo, sofreu ameaças de morte e grande perseguição, mas pôde experimentar que os ímpios não prevalecem. Na época de Davi, no Antigo Testamento, ainda se falava muito dessa luta contra carne e sangue, traduzindo, contra os ímpios, as pessoas más, aqueles que queriam matá-lo. Mas depois nós aprendemos, depois de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principados e potestades, poderes espirituais malignos. Por isso, nós continuamos sofrendo ameaças de morte, alguns até na parte concreta, não só espiritual, mas física, por causa da fé. Quem sabe agora mesmo missionários estejam sendo ameaçados. Todos nós sofremos grandes perseguições, todos nós que cremos em Jesus sofremos grande perseguição. Grandes perseguições, mas nós podemos experimentar que o ímpio, o maligno, não as pessoas, não a carne nem o sangue. A carne e o sangue, aquela pessoa que está te perturbando, ela é só um instrumento na mão do maligno. É o maligno quem quer roubar, matar e destruir. Mas eu quero trazer uma boa nova de louvor para você. Você pode experimentar que o maligno não vai prevalecer, nem os instrumentos que ele está usando, as pessoas que ele está usando, não vão prevalecer contra a sua vida. O Senhor sempre vai intervir, sempre vai operar e sempre vai te dar a vitória. Sempre, sempre, sempre. Você é mais do que vencedor, é o que diz a Bíblia. Nós podemos perder uma batalha aqui, outra ali, ainda por vacilo nosso, de falta de comunhão mais íntima com Deus, mas a guerra já está vencida, está consumado. Portanto, tenha a convicção que você é mais do que vencedor. Olha só, você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. O Senhor foi o ajudador de Davi, o sustentador de Davi. Da mesma maneira, ele é o nosso ajudador e o nosso sustentador. Dessa maneira, Davi voluntariamente louva o nome do Senhor, porque ele é bom. Esse é o meu convite nesse dia, que de maneira voluntária você extravase isso e louve o nome do Senhor porque ele é bom. Coloque cânticos para ouvir, se você pode estar em casa. Quando você sair do trabalho, se não está em casa, estiver voltando, ouça cânticos espirituais, hinos, louve, bendiga, afirmando: Deus é o meu ajudador, Deus é o meu sustentador, Deus é o meu libertador, é Ele que me faz prevalecer contra toda arma forjada contra mim. É Ele quem me livra de toda tribulação, é Ele quem me dá vitória. Por isso eu sou mais do que vencedor. Os olhos do salmista Davi visualizaram a ruína dos inimigos. Pela fé, meu irmão, já introduzi na ministração, minha irmã, pela fé, já introduzi na ministração de amanhã. Pela fé, visualize que o maligno já foi derrotado, por Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus foi até a mansão dos mortos para facilitar, né, até o Hades, e tirou da mão do diabo a chave da morte e do inferno, ele não tem nem a chave da casa dele. Sai de lá quem quiser, no gozo do livre-arbítrio e a partir da obra redentora do Senhor, sai de lá quem quiser. Nós precisamos orar para que as pessoas não caminhem para lá, mas não venham jamais, não venham jamais a cair nessa cilada do inimigo, para não ir morar com um cidadão que não tem nem a chave da porta da casa dele, um cidadão maligno que perturba desde o início das coisas. Não, não. Ninguém precisa ser derrotado por esse ser maligno. Nós temos que ter os olhos visualizando que ele estará arruinado no dia em que Jesus voltar, quando estabelecer o seu julgamento, quando ele dobrar os seus joelhos e confessar Jesus Cristo é o Senhor, quando ele for preso, encarcerado, receberá sua paga, a sua pena por ser maligno e rebelde e depois exterminado eternamente. Visualize isso e louve ao Senhor e diga: o mal não prevalecerá contra mim, o mal não prevalecerá contra a minha família, o mal não prevalecerá lá na minha igreja, o mal não prevalecerá em lugar nenhum. Você vai colocando os lugares. Quando estivermos passando por grande tribulação, irmãos, lembremos que o nosso Deus é quem nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem nos ajuda. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem escuta a nossa oração. É Deus quem acolhe o nosso gemido, a nossa oração. E quando voltamos para casa, é Ele que está com os braços abertos para nos acolher. É Ele quem nos liberta. Ah, louvado seja Deus pela sua ajuda, sustento, escuta, acolhimento e libertação. Temos a certeza de que o Senhor é a nossa salvação e, pela força do seu poder, realizará plenamente a sua vontade em nossas vidas. Amém. Só na hora que eu quero fazer só esclarecimento. Na hora que eu falei sobre o maligno que não tem a chave nem da casa dele, que é o inferno, e eu disse acerca de que qualquer um pode sair de lá, eu não estou falando dos que já morreram, né? Porque os que já morreram já têm a sua história escrita. Preste bem atenção, os que já morreram já têm a sua história escrita, está no livro da vida, e segundo as suas obras, e segundo a sua fé, e segundo a sua postura diante de Jesus, é que eles serão julgados. Se o aceitaram, foram batizados, se mantiveram a sua fé, se foram santificados, se foram cheios. Tudo isso, né? Ladrão na cruz não teve chance de tudo isso, mas o aceitou. Então, se o aceitou, desde o aceitar até tudo mais que eu mencionei, né? Se ser salvo, se santificar, ser cheio, o seu nome já vai estar escrito no livro da salvação eterna. Aleluia. Se andou e fez descaso de Deus, não deu atenção a Deus e se rebelou contra Deus, então o que está reservado para ele é caminhar com o maligno para a condenação eterna, tá bem? Então, para não haver dúvida, eu vou orar por aquele que já morreu. Não adianta orar mais, irmão, por aquele que já morreu. Quando eu digo as portas do inferno estão abertas, é para que ninguém precise viver uma vida infernal aqui na Terra e fique vivendo essa vida infernal e mais ainda, vá mais para a profundeza de uma vida amarga, destruidora, uma vida perversa, uma vida contaminada, vai indo lá para as profundezas da malignidade ou das profundezas do inferno. Então, ninguém precisa disso. Enquanto houver tempo, enquanto houver tempo, antes da volta de Jesus, há esperança para que você aceite a Jesus e venha conosco louvar e bendizer, porque andar com Deus é bom demais. Andar com Deus é tudo de bom. Não há nada melhor, não há nada mais incrível, não há nada mais satisfatório, não há nada que se compare a andar com Deus. Então, ninguém precisa caminhar para o inferno e como se estivesse obrigado a ir para lá, né? Não, nós podemos. Ah, mas eu estou agora envolvido de tal maneira com a malignidade, eu estou vivendo uma vida de bruxaria, estou vivendo uma vida de opressão, uma vida de malignidade. Então, para você que está vivendo, então eu quero te dizer, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, e você pode sair daí agora. E a sua vida, que está nesse momento comprometida com o inferno, não tem nada que te impeça de sair, porque o maligno não tem nem a porta, a chave da porta para te prender. Você pode abandonar essa vida maligna, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, e a partir daí demonstrar frutos de uma mudança real, uma transformação na sua mente, uma transformação no seu viver, no seu pensar, no seu sentir, no seu agir, no seu modo de ser e de viver. E você saia daí agora, em nome de Jesus. Eu estou pregando esse evangelho para que uma pessoa saia, que esteja vivendo na ambiência da malignidade, que já está às portas do inferno, já está envolvido com a malignidade. Mas eu creio que se você abandonar tudo agora, há muitos relatos de pessoas que estavam envolvidas com as coisas mais tenebrosas que nós podemos imaginar e que se converteram e passaram a ser missionários de Jesus, instrumentos na mão de Deus, uma coisa maravilhosa. Então, se você está oprimido pelas trevas e vivendo em trevas, saia daí, se converta a Jesus. Como eu faço, pastor? É só você orar e dizer: Senhor, eu peço perdão por todo o meu envolvimento com o pecado. Eu rejeito toda a obra das trevas da qual eu fiz parte. E eu, a partir de agora, aceito a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Ele quem vai dar orientação, ele é o Senhor e eu serei o seu servo. E ele é o meu Salvador, porque eu não vou carregar culpa, já que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz, foi o sacrifício expiatório, purificador de todo o meu pecado. E a partir de agora, eu Quando cometer algum pecado, acidentalmente, eu vou confessar e vou continuar caminhando no Senhor Jesus, no caminho da santificação. Já fui justificado por Jesus, ele é a minha justiça. Já fui salvo das garras de Satanás, estou salvo em Jesus Cristo. Eu agora vou caminhar no caminho da santificação, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Eu quero me santificar, pastor. Então você vai caminhar no caminho da santificação, você vai procurar um grupo de pessoas cristãs verdadeiras e você vai discernir se elas realmente estão interessadas na sua vida ou se elas estão interessadas em poder, em dinheiro ou em outras coisas. E você vai encontrar gente sincera que está disposta a ajudá-lo na caminhada da santificação. E que mais, pastor? Você vai orar pedindo o enchimento do Espírito Santo. Você vai orar pedindo o batismo, o fogo do Espírito Santo. O que é isso, pastor? É o poder de Deus. Você vai orar para que Deus te dê o poder, poder para realizar tudo aquilo que Deus pretende realizar na sua vida. Que estava oprimida, como no filho pródigo, estava comendo da comida dos porcos e voltou para casa e recebeu o abraço, o acolhimento do pai e recebeu a herança de novo, em nome de Jesus, aleluia. E para os irmãos já convertidos, eu insisto, eu quero pedir aos pastores, pastores, de novo, segunda vez que eu peço, invistam nas ovelhas, invistam nas ovelhas, invistam nas ovelhas, mas invistam com método, invistam com disciplina, invistam com propósito. Para quê? Para que a partir da palavra do Senhor e para que a partir de um acompanhamento amoroso elas possam caminhar em direção a essa imagem e essa semelhança que foi comprometida no pecado original, mas que foi restaurada no novo nascimento e agora está sendo lapidada pelo Senhor para que nós possamos morar com Ele um dia na glória eterna. Então, invista. Nós só precisamos de 100 pessoas no Brasil, 100 líderes no Brasil, 100 pastores no Brasil, 100 missionários e missionárias, 100 pastores e pastoras que não temam nada a não ser o pecado e não aspirem nada, nada, nada a não ser a Deus. Que Deus nos abençoe. Abre e fecha aspas para essa frase final, ela é de John Wesley. Avivalista, para quem não conhece, avivalista no século XVIII. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia de louvor e quero te suplicar que uma unção de louvor, tenho fé de que uma unção de louvor vai tomar não, porque o Senhor é gentil, não é a melhor palavra, o Senhor não vai impor nada, mas vai encher uma porção de louvor vinda da tua parte, vai encher e transbordar, inundar o coração dos irmãos e das irmãs. E eles vão louvar, louvar, louvar, louvar, até que o dia finde, até que o dia finde, até que chegue a noite, e a noite finde também. Eles vão louvar, e a única coisa que eles pensam é em louvar por tudo que o Senhor faz por nós. E eles vão adorar por tudo que o Senhor é para nós, e por tudo que o Senhor é, independente de nós, e faz independente de nós. Nós te bendizemos e te agradecemos por mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo, seja conosco, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos quase encerrando o mês, estamos entrando na primavera, e eu gostaria de pedir a você, gentilmente, que você divulgasse o endereço do blog. Por favor, se você não lembrou ontem, não deu, foi uma correria, eu compreendo. Todo mundo tem isso. Antes de ontem foi um dia terrível para mim. É, para todo mundo tem dias que são mais difíceis, mas eu quero dizer, não passe hoje. Você tem contatos telefônicos, você tem como passar o endereço do blog para alguém. Então passe para outros irmãos na fé, para que eles se alimentem diariamente. Nós precisamos de 100 pessoas, de 1.000 pessoas que queiram transformar esse país, que queiram transformar, não estou falando em política, não, transformar pelo Evangelho e transformar as nações. Então passe o endereço do blog, bloglogos7.blogspot.com. Bloglogos7.blogspot.com. Última vez, bloglogos7.blogspot.com. Lembrando a você que nossa meta é chegarmos agora a 900 ouvintes permanentes dessa palavra do Senhor, se o Senhor assim o desejar. Nós te agradecemos por essa gentileza que você faz. E se você quiser passar o nosso telefone, pode passar. E se a pessoa ligar para mim, fica mais fácil. Eu já incluo direto no grupo daqui. Então, ela liga, ou você liga passando o telefone, aí eu incluo aqui no grupo, para que mais um rostinho seja alvo de oração, oração, oração permanente. Nós olhamos, colocamos. Esse é o novo rol. Eu fazia rol, irmãos. Era rol mesmo, com livro de rol e tudo isso. Agora o novo rol que nós temos pela frente é diferente, né? Então, cada rosto, não o rol de uma denominação. Eu não estou trabalhando aqui para nem para minha denominação, que amo, né? A que amei durante 50 anos e aqui estou. Ah, amo também agora. Então, não estou trabalhando hoje, estou trabalhando para o meu mestre. Esse eu amo mais. Então, por favor, eu estou esperando de você uma ajuda para quê? O que que o senhor quer com isso? Eu quero divulgar o Evangelho. Quero divulgar o Evangelho. Quero que as pessoas saiam de uma vida assim, acomodadas ou cristãos que comem uma vez por semana lá na igreja, o pastor às vezes até da sua igreja ou a pastora oferece mais coisa, a pessoa não vai. Então eu quero que o evangelho chegue mais perto dela, né? Principalmente porque não há outra intenção nenhuma, vocês nunca ouvem eu fazer propaganda da nossa denominação, não precisamos disso. Então tenha convicção que é só para ajudar as pessoas. Eu estou aguardando a sua posição. Passe para alguém, para ela ligar para nós, ou ligue e mande o número, e aí a gente inclui. Mas peça para a pessoa permissão, para que ela deseje. Senão, não queremos, o evangelho não é por força nem por violência, né? Então, pergunte para a pessoa. E se ela falar que já tem três grupos, fala para ela, não tem problema. O pastor orientou que você pode deletar a mensagem, depois você vai no blog, e vai ouvir a mensagem o dia que você quiser, a hora que você quiser, no lugar onde você estiver. Essa é uma das coisas boas da tecnologia, né? Entre muitas outras que o Senhor nos dá através do conhecimento e da ciência e da sabedoria que procedem dele, do Logos, ele compartilha conosco. As coisas más não vamos falar, não, porque hoje é dia de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.